Sair de perto, rapaziada da Baixa Fria, formando um novo exército. Todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo emana um grito de mudança. Todo mundo vibra, todo mundo agita, todo mundo grita, rapaziada da Baixa Fria. Todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo emana um grito de mudança. Todo mundo vibra, todo mundo agita, todo mundo grita, rapaziada da Baixa Fria. Autoestima pra cima, não tem outra coisa que defina esta razão que envolve o gueto, este poder que nos domina. Tentamos viver a vida e os problemas, um minuto a gente esquece. Precisamos de soluções, a todo segundo a baixinha cresce. Pra cima e pra baixo, aumenta o comércio, aumenta o barraco, sai do buraco, desce concreto. Corete, corta o barro, se não for tudo certinho, não deslize, leão sai caro. Quem gosta vem com a gente, que não gosta vai pro outro lado. Reação, catimboseira, periferia em Sampo. Pra criticar nossa atitude, tem que vestir nossa roupa, viver nosso dia a dia, sentir na própria pele que apesar do sofrimento, querendo ou não, a gente se diverte. No gueto tem reggae, na baixa tem rap, na baixa do reggae. A gente faz o back de dança da base e faz scratch. O povo consegue ver se percebe. Ouça nosso som, que ouviu jamais esquece. Todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo emana um grito de mudança. Todo mundo vibra, todo mundo agita, todo mundo grita, rapaziada da Baixa Fria. Todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo emana um grito de mudança. Todo mundo vibra, todo mundo agita, todo mundo grita, rapaziada da Baixa Fria. Saudações RBF, irmãos e irmãs presente. A comunidade só tem resistente. Blitz in the name, his imperial majesty. Alliance, Selassie, sua majestade imperial. África ancestral, tradição oral. Guiando o povo preto, palavra, som e poder. Não é para fraco, só quem tem proceder. África de Selassie, Steve Biko, de Zinga Mandela. Não me importa onde nasceu, você faz parte dela. Rastafari, positiva vibração, levando toda a negatividade ao chão. África nação, seguindo a missão, tirar filhos e filhas da opressão. Tensão, basta estarmos juntos, preto no conjunto, seguindo unificado como todo um grupo. Respeite seu irmão, brother, respeite seu irmão, sister, e vamos cantar junto a revolução. Luta só unida, África não será vencida. Ter a qualidade de vida que lhe é devida. Reparação, repatriação. Black Starline, a direção. Um só amor, uma projeção. África dentro e fora, uma só nação. Diáspora, repatriação. África, cama. Vamos pisar junto o nosso chão. África pra africano, que ninguém fique de fora. Marcos Garvey disse, e agora eu vou embora. Fui! Tchau! Ei, cama, seu Tauá! No filme, se eu me Lácia! Quero ver! Tamo juntos!